dela, amigo locutor. Agora pra animar a sua festa, DJ Toninho Sensação e seu show. Olho no espelho e vejo meu mulher, e com a esperança de te encontrar. Foi tão bom te encontrar. Vindo a soprar, meu Deus, me diga por favor. Todo mundo com a mãozinha lá em cima do balanço cantando, vai! Tudo azul. Já pirei, me apaixonei.

entendo agora o que é que tá acontecendo. Vai, vai com calma nessa paixão. Vai. Sei, eu fiz tudo errado e vou ser condenado. Pagarei essa pena, um prisioneiro do amor. Uma saia do meu lado, estou desesperado. Só penso que entenda toda essa minha dor. Pra não perder o seu amor, te perdoo, faço o que for. Eu não suporto a solidão, é todo o seu meu coração. Pra não perder o seu amor, te perdoo, faço o que for. Eu